Começa agora na Rádio Antena Web. Imaginário 21. Um espaço de opinião, pensamento e música. Imaginário 21. Com Emanuel Almeirante. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma emissão do Imaginário 21. Esta que vai ser uma emissão especialíssima, com mais uma das minhas entrevistas. Para já, em primeiro lugar, quero agradecer todo o apoio demonstrado por vocês através do e-mail, através de comentários a nível das redes sociais, mas também e sobretudo privado, tanto as vossas opiniões que têm vindo a ser muito positivas, construtivas sobretudo, isso é que é importante. Portanto, mais um Imaginário 21, este é o especial, posso dizer que é o especial de Natal, grande especial, portanto vocês já sabem, todos os meses há um, e este é o especial com o meu amigo Nuno Salta. Vamos falar de muitos temas, vocês têm que ficar para ouvir a entrevista, depois mais tarde já saberão, como já saberão, assim é que é, vocês vão poder ouvir a entrevista no YouTube, mas isso será bem mais tarde, porque agora estou focado em construir o máximo de edições para este programa possíveis e imaginárias. Assim, o imaginário é feito amadoramente. Esta palavra existe, amadoramente. Será porque eu estou na Amadora? Bom, não interessa. O que interessa, sim, é que vocês estão aí desse lado a apoiar e que nós vamos poder começar mais um Imaginário 21 com toda a força, e que vocês têm estado a apoiar este meu projeto, e que portanto isso é que é de valor, assim é que é. Portanto, já sabem, todas as semanas, ou quase todas, está disponível no site da Rádio Antena Web, www.antenaweb.info. Está lá a programação, o Imaginário 21. Vocês podem fazer o download, já sabem que aquilo fica em podcast e vocês podem ouvir quando vocês quiserem. Portanto, se não têm tempo agora, façam o download, ouçam depois, ouçam o caminho do trabalho, e espero que de alguma maneira este programa ajude a animar o vosso dia. Bora lá, pessoal. Eu agora até ponho umas músicas assim, bem fixe, por trás e tal, hein? Com boa energia, para dar ainda mais energia a vocês e para me dar energia a mim, porque isto é uma relação recíproca, como vocês já sabem. E agora, sem mais demoras, vamos então às primeiras três músicas deste fantástico programa, e que eu preparei com todo o cuidado para vocês. E devo dizer que este programa tem músicas assim um pouco mais alternativas, até aqui algumas comerciais, e como é óbvio, mas procurei que tivessem músicas com alguma mensagem. Eu não sei, estava-me a dar para isto, não é? E pronto, foi o que se pôde arranjar. E portanto, a primeira música começa já com uma que eu não conhecia e fiquei a gostar. A banda chama-se Of Monsters and Men. Portanto, é composta de monstros e um homem. Não sei, é perigoso. Portanto, Dirty Paws. Dirty Paws, as patas sujas destes monsters e deste homem. Portanto, Of Monsters and Men, Dirty Paws. Esta música é de 2011 e portanto está aqui registada como alternativa, mas também com influências rock. Pode-se dizer também que o álbum é My Head is an Animal. E enfim, o que é que eu posso dizer? Eu tenho a impressão que eles dizem My Head is an Animal. Eu tenho a impressão que quando ouvi a música, ouvi este verso no meio da música, portanto acho que vocês vão ouvir esta frase lá pelo meio. Eu gostei muito da música e faz sempre bem conhecer assim coisas novas, pelo menos para mim é novo, e pronto, e é assim. E depois passamos logo para uma bastante conhecida. Portanto, esta música, eu penso que não estou enganado em dizer que esta música é do Jorge Fernando, chama-se Chuva, e eu vou passar aqui a versão do Berg. Portanto, o Berg é que vai cantar a música do Jorge Fernandes. Portanto, a chuva. Não, é melhor não cantar. É melhor não. Para com isso, Emanuel. Para. Bom, portanto, a chuva é uma música bastante sentimental. É muito fixe. Vocês vão ver. Vão ver, não, porque isto é uma rádio, portanto, vão ouvir. Vão ouvir a música e vão verificar, assim aqui, que a melodia está bem construída, a música muito bem construída. E eu gostei muito da interpretação do Berg. Depois tem várias também, várias versões ao vivo. Ele estava a concorrer no Ídolos e, portanto, não é no Ídolos, no X Factor, no Fator X, X Fator, não sei. Pronto, no X Factor, acho que era no X Factor Portugal. Portanto, e ele cantou uma versão desta música, ou fez a sua versão desta música, e eu gostei bastante, e portanto vamos passá-la aqui, sem esquecer que já foi cantada também pela Marisa. E pelo próprio Jorge Fernandes, penso eu, também não estou enganado ao dizer isto. A terceira música, isto é muita dúvida. Bom, a terceira música é dos How Wonder, All We Do. É uma música assim, tem uma entrada mais longa, com vários depoimentos, e assim, penso que ouvia a música assim meio esta, ouvia assim meio na transversal, digamos assim, mas parece-me que fala sobre a humanidade, e daí o título All We Do, e basicamente é isso, bem, tem uma entrada com os depoimentos, e portanto, é para o pessoal que tem paciência para ouvir estas coisas, mas eu acho que vale a pena. E eu estava só aqui a tentar procurar o nome do álbum, e exatamente tem o nome da banda, How Wonder. Portanto, são os How Wonder a cantar os How Wonder a cantar All We Do. E este álbum tem data de lançamento 2015. Pronto, mais um artista independente. Pelo menos aqui está registado como tal. E vocês vão agora ouvir estas musiquinhas que eu preparei para vocês com todo cuidado. E depois a gente encontra-se já a seguir. Até já. Fiquem bem, que eu já volto. Down the forest floor, the forest As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade. Só as lembranças que doem ou fazem sorrir. Há gente que fica na história, na história da gente. E outras de quem nem o nome que traz. E aquelas que tive contigo e acabei por perder. Há dias que marcam a alma e a vida da gente. E aquilo em que tu me deixaste não posso esquecer. Chuva molhava meu rosto, gelado e cansado. As ruas que a cidade tinha já eu percorrera. Ei, meu choro de moço perdido gritava a cidade. Que o fogo do amor sob a chuva tantos morreram. A chuva ouviu e calou no segredo à cidade. E eis que ela bate no vidro trazendo a saudade. Nowadays think that they have all these boxes that they have to check to be successful. But to who? All we do is hide away. All we do is hide away. All we do is chase the day. All we do is chase the day. It's really hard to like give advice to people because I'm not like perfect yet. All we do is is lie and wait. All we do is, all we do is lie and wait. All we do is feel the fade. All we do is, all we do is feel the fade. I've been upside down. I don't wanna be the right way round. Can't find paradise on the ground. Uplifting somebody, that's what the human life is supposed to be about. Uplifting somebody. I've been upside down. I don't wanna be the right way around. Can't find paradise on the ground. You have to surrender and accept where you are. Because when you accept where you are, then it's a lot easier to move forward. I think that success is making the most number of people's lives better. And I think that that's why we choose it. Because we feel a sense of purpose when we make other people's lives better. I think in the last 8 years, I became more human. Now there's this life around me that it really matters how I need to live, morally and ethically and spiritually. I need to be more reflective on things that I do, because I want to pass that on to Max, to my son. And I think to be human is to know that we're not alone in something. You can't just punch through the darkness and be like, all right, I'm gonna be successful. No, you gotta have something to say. And I think that is the point of life, is to say, okay, I have this one life to live. What do I want to do with it? What meaning do I ascribe to? That's the thing about being human. The capability potential is huge. And being human, we have to channel it in a way that serves other people, serves the total nature and everything. That's it. Hay muchos tropiezos en una vida que cree uno que va a ser lo mejor de la vida, pero hay que pasarlo. You know, Gandhi had this quote, be the change you want to see in the world. I fully embrace that as my identity, because we can all talk about things changing and look in a certain way. But if you yourself don't subscribe to it, what is that? All we do is hide away. All we do is hide away. All we do is chase the day. All we do is chase the day. All we do is play it safe. All we do is live inside. You're never out of the game until you're actually dead. You know what I'm saying? Like, as long as you got breath in your lungs, and as long as you're breathing, and as long as you're still moving, as long as, like, you're actually breathing, you always have a second chance. You always have a third chance. There's no such thing as no second chances. You know, life doesn't be like, oh, well, you failed. You know what I'm saying? Life doesn't be like, yo, you failed, so you know what? That's it for you. It's not a title on you, you gay, you straight. Come on, that don't mean nothing, man. That don't mean nothing. Being human is everything. Being a good human being, that's what it's about. I got a son that crossed over. He's a woman now. I support him with all my heart, because he's a good kid. That's all that should matter at the end of the day. Like I told my son, my daughter now, you was more man than I will ever be, because you came right out and wanted to be who you wanted to be. on peut construire de nouvelles choses, on peut construire un nouveau futur. Et nous avons cette capacité, donc on doit croire en nous-mêmes comme individus. Do something for somebody you don't know. That's what life's about. What else is there? Simmons, what else is there? Well, once everybody starts looking at one another as, you know, as a brother, a sister, a human being, beauty will spread like wildfire. You can't live life by yourself. You need to just give in and say, you're here too. Find yourself, lose yourself, and then find others. I think that is how to be a human. All we do is hide away. All we do is hide away. All we do is chase the day. All we do is chase the day. All I did was fail today. All I wanna be is whites and waves. All I did was fail today. All we do, all we do. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma emissão, não, a mais uma parte. Eu hoje estou muito disléxico, não estou, mas será que eu sou sempre disléxico? Fica a pergunta para vocês responderem nos comentários da página do Imaginário 21. E se eu sou sempre disléxico, não deviam estar surpreendidos, não é? Claro. Ora bem, gostaram das primeiras três músicas? Gostaram? Hein? Quem é amigo? Quem é? Pois, exatamente. Grandes músicas, eu pelo menos gostei. Normalmente gosto sempre das músicas que aqui ponho. Às vezes não são as minhas preferidas, porque embora o programa seja meu, pronto, tenho que variar um bocadinho para não ser sempre do meu gosto. Mas este programa está muito emanuelico. Não sei nem se pode aplicar este termo. Pode, não é? O programa é meu, é que sei. Estou muito autoritário hoje. Bom, enfim. Vocês vão ouvir mais três músicas, como já é procedimento habitual aqui no Imaginário 21. Eu queria só vos dizer, para deixarem o vosso gosto lá na página da Antena Web, portanto, na página antenaweb.info, lá está o dislexismo funcionar, a dislexia que inventa palavras no meio, e também no Facebook. Portanto, é muito fácil. É só irem ao Facebook e procurarem Antena Web, grupo de comunicação. E deixarem lá o vosso gosto e recomendarem aos vossos amigos e essas coisas todas. Nossa. Bora lá. É uma rádio fixe, tem vários programas de muitas, digamos assim, de muitos quadrantes diferentes. E portanto, eu acho que pode fazer aquela missão um bocadinho impossível de agradar a gregos e a troianos. Pelo menos durante um bocadinho. Bora lá. Então agora mais três músicas. A primeira é de Bon Iver. Bon Iver, que tem um álbum com um nome esquisito. Oh, Bon Iver, porque é que repetiste o teu nome duas vezes no álbum? Bon Iver, Bon Iver. Portanto, Bon Iver, já estou um bocadinho cansado de dizer isto, não. Lançou este álbum em 2011 e a música chama-se Hall of Sea. Eu estive a ouvir a música e parece muito fixe. Mas vocês é que vão dizer se é ou não. Portanto, é uma alternativa independente pop. É o que diz aqui o Google. E como vocês sabem, o que o Google diz é verdade. Momento de suspense. Boa. Bom. Portanto, lançado em 2011 este álbum da Bon Iver com o título, o nome da artista. O título do álbum é o nome da artista. E tem duas indicações para Grammy. Ou teve? Desde 2011. Teve o Grammy para Canção do Ano, exatamente. E o Grammy para Gravação do Ano. Portanto, estes dois prémios, não sei se depois os ganhou, mas pelo menos teve indicação para eles. O que já é, por si, em si só, uma vitória. Porque, importante, é participar e tal. Aquelas tretas que nos diziam quando nós éramos miúdos. Não, o importante é ganhar, é sermos os melhores, é sermos os primeiros. Não. Parabéns. Ai, meu Deus, vocês não liguem que eu andei a dar na seringa das farturas e depois é... Bem, enfim, é o que acontece. Portanto, vocês já sabem que Bonnie Iver vai tocar e a seguir... Hein? A seguir vem Áurea com Busy For Me. Busy For Me é uma música que eu gosto muito. E a primeira vez que eu ouvi, não achei que a Áurea fosse portuguesa. Porque a sua voz, assim, é velvety smooth, não me convenci de que ela era portuguesa. Mas era, que eu já falei com ela e ela fala em português e tudo. E é muito simpática, e muito querida, e muito gira e tal, e canta muito bem. E isto são muitas qualidades para uma pessoa. Não é justo. Não é justo? Não é justo. Pronto. Acabou-se. O gordo revoltou-se. Acabou-se. Portanto, Áurea, Busy For Me. E é do álbum Áurea, de 2010. E é do género pop. Eu não sei se é bem é pop, mas enfim. Tem ali umas influências, claramente, umas influências jazz e de blues também. Muito fixe. Portanto, ouçam, quem não ouviu, ouça. Quem ouviu, ouça outra vez, porque é sempre bom recordar estas boas músicas, estas boas cantoras. E por falar em boas cantoras, a Ana Bacalhau e Júlia Linda cantam a seguir. Toma lá, vai buscar duas produções nacionais aqui entre estas três e já mais uma anterior. Toma, grandes portuguesas, grande música portuguesa. Portanto, por acaso, música portuguesa dos últimos anos tentada portanto, a renascer de uma maneira muito boa e a construir várias bandas de nome e uma nova vaga de cantores que muito me orgulha, devo-vos dizer. E esta é uma delas, Diolinda, um contra o outro, que no fundo fala da vida de casal e como um marido que é, como é que se diz, que é viciado em jogos e computadores e vida virtual, não liga nenhuma à rapariga. Por sinal, até é uma rapariga que vale a pena prestar atenção. Vê lá se acordas ao Zé, não é? E, portanto, temos aqui, agora, 2010, álbum. Dois selos e um carimbo, Diolinda. É a nossa música, portanto, temos aqui o nosso trio de músicas. E Bonnie Iver, Áurea e Diolinda vão tocar já a seguir. Espero que vocês gostem, porque eu gosto e muito. Até já! Third lake, it burns away.

nossos canais todos os programas, onde e quando quiser. Antena Web, nós estamos aqui. Nossa conversa com o Nuno Salta, que vem já a seguir. Fantástico, vamos falar de tantas coisas que sinceramente tive dificuldade em, e tenho muita dificuldade em definir esta entrevista, porque o Nuno felizmente é uma pessoa com muitos interesses, mas tudo começou também com obviamente com a nossa amizade, mas a ideia da entrevista foi também deixar o Nuno falar um bocadinho sobre as suas paixões, nomeadamente sobre YouTube, sobre anime, sobre wrestling, sobre desenvolvimento pessoal. E no fundo o convidado é que decide para onde é que a conversa vai, e nós vamos atrás dele, que é o que nós temos que fazer nesta vida. É ir atrás. Não, estou a brincar. Não, mas foi uma conversa interessante e que vocês vão ter a oportunidade de testemunhar já a seguir estas últimas três músicas, que também são muito boas. E portanto a conversa é ótima e eu espero que vocês tenham gostado sinceramente das três músicas anteriores. porque eu gostei bastante e eu acho que a seleção está fixe. Mas eu sou suspeito, não é? Porque, enfim, fui eu que fiz. Pausa dramática. E, basicamente, vamos ter as últimas três músicas depois da conversa com o Nuno, que vem já a seguir. E as três últimas músicas são de três bandas muito, muito diferentes. Portanto, começa já com os Passenger, a música Home, Young as the Morning, Old as the Sea, é o nome do álbum, de 2016, portanto um álbum muito, muito recente, é um folk pop bastante audível, muito, portanto, não cansa, e tem assim o ritmo do programa de hoje, um bocadinho mais, mais pensante, digamos assim, um bocadinho mais lento e mais saboroso, digamos assim, com os picos, como já vamos ver, e na próxima música, as próximas duas, portanto, e as últimas duas deste programa, são assim já mais upbeat, que é para vocês terem, ficarem cheios de energia e irem resolver a vossa semana e negociá-la, digamos assim, traduzindo diretamente do inglês, e negociá-la da melhor maneira possível. E de repente toca o meu telefone da emissão, mas eu vou deixar porque vocês sabem quem era. Era Nuno Salta. Nuno Salta que me estava a ligar. Portanto, eu não sei o que é que fiz para isto acontecer, mas isto aconteceu no momento exato em que eu estou a gravar esta parte do programa, que a entrevista, caso vocês não saibam, é gravada separadamente. Mas isto vai ficar, porque assim é a rádio acontece tudo ao mesmo tempo. E vamos já passar então para a próxima música, que são que é dos Imagine Dragons e que se chama Thunder. Eu acho que esta música mais comercial não podia ser. Portanto, esta música é muito, muito fixe. O álbum é de Evolve. Portanto, o álbum é dos Imagine Dragons e chama-se Evolve. Assim é que é. É de 2016, portanto, é deste ano, e teve indicações para os MTV Music Awards de melhor fotografia. Num vídeo, um Grammy de melhor performance do grupo pop. É rock pop, pelo menos é o que diz aqui, e eu confio, e é muito fixe, é muito dançável, e eu espero que vocês gostem dela. E finalizamos com uma banda portuguesa que eu adoro muito, se eles gastem grande energia, muito fixe. Hei de passar mais músicas deles, sinceramente, porque é uma banda que eu gosto muito, são os Clã, e a última música deste Imaginário 21 especial de Natal é dos Clã. Já disse. O álbum é Disco Voador e a música chama-se Asas Delta, e vocês vão ver que é uma música para vocês porem aí mesmo aos saltos e a dançar e a curtir, que é isso que também é esta altura. Já agora desejaram um bom Natal a todos vocês, a todos quantos nos ouvem, e portanto, e aproveitar que esta emissão vai para o ar antes desse grande dia. Portanto, eu ainda estou a pensar se vou fazer a emissão do domingo 24, mas seguramente dia 31 vou fazê-la. Mas desde já deixo os votos de umas boas festas, um bom ano novo, essas coisas todas, paz no mundo, ha-ha-ho-ho-ho. E vocês já sabem que me podem encontrar nas outras emissões do Imaginário 21 e nas próximas, e 2018 espero que seja um grande ano para o Imaginário 21 e também para a Antena Web. Tem muitas novidades. Vão checar também o site da Antena Web, www.antenaweb.info, e vejam as novidades, os prémios AMA. Vejam também a Antena Web TV, vai surgir, acho que sim, vai ser uma realidade, e portanto vocês são os responsáveis por isto tudo. Continuem a assistir, continuem a ouvir. Eu volto para a semana. Tchau! Antena Web, Rádio Central. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma parte, a mais importante parte deste Imaginário 21, que é a parte em que vamos falar com o nosso convidado. Nada surpresa, porque já anunciei em montes de sítios, em todas as redes sociais e também todos os cartazes de eleições autárquicas. Portanto, temos aqui, tenho, porque sou só eu, tá? Ok, estou sozinho, sou uma pessoa triste, ajudem-me. 002, 004, com 000. Temos aqui ao meu lado o meu grande amigo, Nuno Salta. Tem um... Ah, sim, Nuno Salta, haha, pronto, já nos rimos todos disso, senhora. Nuno. Nuno é uma pessoa que tem vários interesses. É uma pessoa interessante. Já está ocupada, esqueçam. Portanto, é uma pessoa que tem vários interesses. Vamos falar aqui em alguns deles, ou pelo menos num deles, que vai ser o interesse que ele tem em, como ele próprio diz, bonecos, em bonecos, em desenhos animados, em animes, em coisas que são coloridas, mexem-se, e não deviam, porque são desenhos. Mas não deviam mexer-se. Pronto, mas a verdade é que se mexem. E há pessoas que têm paixão por isso. E eu daqui a nada já vou contar também uma situação engraçada que me aconteceu hoje e que Nuno vai saber explicar porque é que me aconteceu. Porque isto, assim, é culpa tua. Olá, Nuno, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigado, grande Emanuel. Obrigado à rádio por me terem aqui. Isto vai ser uma macacada. Obrigado por apresentar estas coisas. Pois, coitado. Ele depois, quando ouvir, se calhar diz... Pois, se calhar era melhor estar aqui. Então vamos começar com aquela pergunta básica, que é a primeira pergunta que se faz a toda a gente em todo lado, que é, Nuno, diga-me, como é que começou a sua paixão por desenhos, bonecos, essas coisas? Já agora, como é que tu te referes à tua paixão? Esta é importante. Isso é importante. Eu diria, paixão, neste caso, dos bonecos, como se assim diz, diria anime. Do anime. Desenhos animados japoneses, essa cultura que anda por aí. Bem, como é que começou, perguntaste? Começou como quase toda a gente aqui em Portugal, que é ver o Dragon Ball. Quem nasceu, pelo menos, ao pé dos anos 90, mais ou menos para trás, mais ou menos para a frente, teve a sua infância completamente dominada, pelo menos no meu caso. E é verdade, é verdade. Para o Dragon Ball e todas essas ondas que andaram por aí. Começou por aí, eu na altura sabia lá que isto era japonês. Só ouvia, era fixe. Ouvias porque era fixe. Porque era fixe e começou por aí. Ok. E, portanto, começou com o Dragon Ball. Achaste curtido a ideia dos bonecos terem poderes? A animação... pá, era tudo... Era bem diferente da animação do D'Artacão. Pois era. Mesmo a história. Eles não se teleportavam fraquinhos. Sim, o D'Artacão não sabe fazer Kamehameha, quer dizer... A questão aqui é... portanto, o follow-up dessa questão é a seguinte. Tu, portanto, começaste a interessar com o Dragon Ball, mas depois isso foi um bocadinho mais longe do que na maioria das pessoas. As pessoas viam o Dragon Ball, ficavam satisfeitas, iam para casa, comiam a sopa. Exato. Mas tu não. Não, porque continuei... Depois, continuei a acompanhar o que vinha saindo nos canais portugueses. Depois, o pessoal dos 90, um bocadinho para a frente, apanhou a cena do Pokémon. Vou apanhá-los todos, Pokémon. Pelo menos. Boa. Eu diria que seria. Igualzinho. Sim. Porque até pelo menos aos 12 anos, toda a gente da minha geração dava a jogar o Game Boy, a colecionar as cartas, a jogar uns contra os outros, a ver os desenhos de TV. E depois, a partir daí. Pera, estas cenas são meio fixe, meu. Pensei para mim. Depois, logo a seguir, veio o Digimon. Depois na TV deu o Samurai X, a seguir deu o quê? O Legendary Swordsman. Pá, foi toda uma. Fomos bombardeados pelo anime, basicamente. Nós não foi uma época de anime em que tu foste influenciado por essa época e depois levou-te. Portanto, tu gostas de quê? Gostas de desenhar? Gostas. Eu já sei, mas eu estou a fazer estas perguntas porque as pessoas que não te conhecem. Podem agora estar a imaginar uma série de coisas. O que é que tu gostas mais em relação... Qual é a tua relação com essa paixão? Tu colecionas livros, vês filmes, desenhas, interpretas, tiras fotos, vais a feiras... O que é que tu fazes com isso? Qual é a tua maneira de te realizares? Eu com isso faço um bocadinho de tudo. Portanto, vejo os animes que me interessam, coleciono, se for o caso... Qual é que é o anime que te interessa agora? Neste momento, já. Preciso-me. Tudo, pressão, agora. Epá, agora estou interessado em ver o Gundam Build Fighters, é uma chance. Ah, estou a ver. Que é aqueles gajos que lutam. Lutam Está no título, Jorge. Exato. Pois. Não, a Gundam é aqueles bonecos gigantes, robóticos. Pronto, é por aí. Sim. Já vi qualquer coisa, mas não... Lá está. É a diferença entre uma pessoa apaixonada por uma coisa e uma pessoa que viu uma coisa, que é... Eu vi, mas tudo bem, eu não vi e foi atrás, foi ver o que era e curtiu. E basicamente, conta assim num minuto, resumo a história. Bem, eu ainda não vi até ao fim, mas pelo que vi é muito fixe, porque existiram estas figuras que eram os Gundam, que eram robôs gigantes que salvavam o planeta Terra contra ameaças alienígenas. Parece os Transformers, não é? Um bocado por aí. Depois, isto é o Gundam original. Depois, há esta nova vaga dos Gundam, que é como se fosse uma coisa mais realista. Imagina que são miúdos, sim, vão à loja comprar colecionáveis. Certo. E esses colecionáveis são colecionáveis desses robôs que existiram e que salvaram a Terra antigamente. Ok. E com isso depois podes montá-los e depois dá para lutares contra outras pessoas para dar um campeonato mundial com isso. Ah! E o que me fascina nesse anime em concreto é que a personagem principal tem uma personalidade muito característica, que ele é muito a expressão boninhas. E depois ele tem um grande amigo dele, que é o gajo mais confiançudo. E depois eles têm uma relação... Uma espécie de uma equipa. É tipo o Yin Yang. Eles os dois fazem a cena principal do anime. A equipa. Ok, pronto. Quem não sabia o que era os... Gundam Build Fight. Gundam Style. Não é uma música do Psy. É, também é. Mas é sobretudo uma série de anime. Portanto, quem não souber o que é, já ficou aqui com um pequeno teaser do que é que pode ver. E vocês que são malucos pelo anime, já está tudo. Obviamente que já viu isto 30 mil vezes e estamos aqui a falar de coisas muito óbvias. Mas têm que perceber que há pessoas normais que não. Pronto. Peço desculpa. Estou a brincar. Obviamente eu estou a brincar. Pois pronto, podes tirar a faca daí, não obrigado. Estava a sentir um bocadinho de desconforto aqui no fígado. Sim, pronto, obrigado. Isso, ora, estamos. Portanto, o que tu fazes normalmente mais é para te sentires bem com a tua paixão e para te sentires feliz, porque no fundo é o que nós fazemos quando temos uma paixão, temos que... Portanto, a minha paixão é a rádio, tenho que fazer um programa de rádio, a minha paixão é ser bailarino, tenho que dançar. A tua paixão são os animes, tens que ver animes, mas tens que fazer outras coisas. Sim. Nomeadamente? Eu gosto muito de participar em convenções de anime, acho que é esse o termo concreto, eventos de anime. Qual é que foi a última? Última em que participaste? Participei, acho... E que foste melhor? Fui melhor. Última que eu fui foi o quê? Ver anime. Terá sido ver anime de Lisboa, que já foi há um bocadinho, em maio, Amadora de ver anime de Lisboa. Daí estás começando nesse olhar ressacado, já está pronto, já há muito tempo, já estias mais, tem que estar aí no óleo para fazer. Pronto. Mas a cena dos eventos é muito coisa fixe, porque o pessoal do anime é pessoal que não encontras em todo o lado. E okay. É difícil às vezes. É muito específico. É uma coisa um bocado específica. E dificilmente tens num grupo de 10 pessoas, pelo menos 3 que consigam falar sobre isso. Então, essas convenções é o sítio onde muitas pessoas se juntam, e é tipo uma feira de diversões sobre essas coisas, onde podes interagir com as pessoas, com concursos. É o chamado cosplay, há pessoas que vão vestidas de personagens, não é? Aliás, não há pessoas que vão vestidas. Há é uma ou duas que não estão. Exato, é mais ao contrário. Pessoas que fazem os próprios fatos e das personagens que gostam mais, e vão para esses eventos não só vestidos à personagem, mas também representam a personagem. Imagina, a pessoa está lá e está a agir como a personagem que ela está a interpretar. É como se tivesse... Qual foi a tua personagem no Iberani? Foi o Krillin, Dragon Ball. Isto, o Krillin. Vejam como ele não é ganancioso, não se mascarou do Freezer, ou do Cell, ou do Son Goku, ou do Vegeta. Não, foi o Krillin. É um rapaz humilde. É o Krillin. Porque o Krillin? Porque o Krillin. Porque... Dá pouco trabalho. Mais ou menos, eu tinha a farda da tartaruga, dava para qualquer uma das personagens dos bons. De pôr o Yamcha, de ter o Goku, o Gohan. Escolhi o Krillin, porquê? Porque é um personagem dos humanos. Eu gosto sempre dos underdogs. porque eles ainda têm espaço para evoluir, enquanto os fortes só são fortes. Estás a ouvir, Son Goku? Isto é para ti! Cuidado. A tua casa ainda... Aquilo é o que é um raio. Exato. Não, é o chamado Reino de Esparta. Mas, diz-me uma coisa. Portanto, foste mascarado de... Mascarado. Desculpa. Mas é fantasiado. Fantasiado, desculpa. É. Não estou... Peço desculpa. Pronto. Não sei os termos, é só por isso. Portanto, foste em cosplay de Krillin. Fica mais bonito. Cosplay. Foste em cosplay. Fico cosplay de Krillin. E curtiram-se? Yeah. Havia muitos Krillins? Não haviam muitos Krillins. Isso foi engraçado, porque no Iberanime do ano passado também me mascarei de Krillin. E houve pessoas este ano, o ano passado... Estás a ficar um bocado repetitivo. Não, mas repara. Okay. O ano passado eu esqueci-me de pôr aquelas pintinhas, sabes? Esqueci-me. Não. Pintas na testa. Sim. Não tem nariz. Eu sabia. Você percebes disto, afinal. E este, o ano passado eu não pus as tais pintas. Este ano eu pus e pessoas tiraram fotografias comigo, com a personagem, e disseram: epá, o teu está mesmo fixe. Havia um gajo aí o ano passado que nem tinha as pintas, não sei o que era ele. Exato. Lição número 1. Apontar no manual. Cuidado com o que dizes. Leu miúdo. Mas, portanto. Foste para o Iberanime, tu consegues-me explicar porque é que no dia de hoje não vai dizer que dia é que é hoje, mas no dia tu sabes que dia é hoje, portanto eu sei que dia é hoje, eu sei que tu sabes, portanto não me mintas. O que é que hoje eu vi no Vasco da Gama? Pessoas mascaradas. Porque hoje, pá, nesta época, nesta data está a acontecer outro evento, não só de anime, mas também direcionado a... Eu sabia. Que é Lisbon Games Week. Ah, o Games Week, ok. Quinta, sexta, sábado e domingo. Eu vi muitas pessoas estranhas e disse: olha, amigos do Nuno. Ah, yeah, só pode. Estava a ver montes de pessoas meio mascaradas, pronto, em cosplay. E estava a achar um bocado estranho, porque é assim: ou eu estava, eu tinha ácidos. Mais que o normal. Mais que o normal, pois. Mais que a dose recomendada. Ou então aconteceu aqui qualquer coisa, pronto, já percebi. É o Lisbon, estamos a gravar isto enquanto está a decorrer o Lisbon Games Week. E, portanto, na altura em que isto sair, já não estará. Não venham cá a mascarar. Vá, portem-se. Podem-se mascarar a ouvir isto também, não vou dizer que não. Porque não, não é? Para entrar no espírito da coisa. Portanto, mais profundo que isto. Sim. Portanto, isto é bom, é engraçado, uma pessoa veste-se. Mascarar-se sem ser carnaval é giro. Portanto, não tem obrigatoriedade. É uma coisa que tu alimentas de outras maneiras, ou seja, imagina, desenhas. Eu agora vou aqui tirar. Desenho às vezes. Desenhas bem? O que é que tu achas? Eu acho que desenho mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos já é bom. Pronto, ok. Portanto, desenhas às vezes, então não é a principal coisa. A principal coisa é o cosplay? A principal coisa para mim é os eventos, é o anime e é partilhar essas coisas com outras pessoas. Ora bem, foste lá. Devemos dar aqui uma volta, mas fomos lá. Isto é assim, às vezes a gente para ir para o Algarve tem que virar uma ou duas vezes à esquerda. Portanto, se soubesse bem como guiar o carro... Pois é, a culpa é do condutor. Já está aqui, ainda disse, vou-te fazer uma treca, portanto estás fodido. Mal. Lixado com F. Ora bem, portanto, era aqui que eu queria chegar. Tu partilhas este gosto com outras pessoas. E através de um canal do YouTube. Sim. Certo? Sim. Podemos revelar, não é privado. A CIA sabe disto. A CIA não. Mas que é a cantora. Ah, a cantora. Ela também não sabe. Ela também não sabe, mas vai saber. Sim, é verdade, eu tenho um canal. Qual é? Chamado Status Otakus no YouTube, em que eu partilho coisas relacionadas com conteúdo otaku. Otaku é normalmente o termo que se dá no Ocidente a quem curte a cultura japonesa. Ah, então, portanto, tu és um otaku? Por exemplo. Não é, não sou. No Japão, otaku é alguém que é nerd sobre um assunto qualquer. Pode haver um gajo que é otaku, okay. Seus. Ok. Otaku é nerd. É nerd, só que os ocidentais são isso. Ah, mas não é. Um estrangeirismo que nós adotamos. Portanto, o otaku, na verdade, é um. É um nerd que aciona coisas. No Brasil, antigamente, dizia-se um CDF. Isso. Não sei. Mas dizia-se assim. Mas é um nerd. Um nerd, uma pessoa sim, geek. Sim. Uma pessoa que percebe bué de uma cena em específico. Exatamente. Não é? Percebe bué de física ou química. É um geek em física. Percebe bué de computadores. É um geek. Pode haver um gajo que curte bué ver wrestling. É um geek do wrestling. Sabe? Pode haver um gajo que... Ah, olha! Wrestling! Olha, pronto, aí está. O homem é que sabe. Portanto, mas vamos já vamos ao wrestling. Mas vamos aqui entrar agora um bocadinho pelo mundo do YouTube. Mundo do YouTube, onde eu também já me estreiei, já tenho alguns áudios, não tenho vídeos, porque pá, vocês não merecem. Não merecem, não é não serem merecedores. Não merecem esse castigo de ver a minha fronha. Não. Portanto, imaginam que eu sou um príncipe dinamarquês e está feito. Portanto, Nuno, tu tens um canal, Status Otakus, nós vamos deixar os links na descrição do programa, portanto vai ser fácil de te encontrar, quem gosta de anime ou o Imaginário 21 vai poder conectar-se com o mundo do Nuno, ver a fronha do Nuno e saber tudo o que ele lá põe, portanto o resto é privado, mas pelo menos tudo o que lá está vocês podem saber. E o que consiste o canal? É um canal de anime? Desde já agradeço a deixas aqui a partilhar o plug, diz o plug in. Sim, agradeço e que tens de fazer isso. Eu vou fazer também pelo Imaginário 21, já fiz. Ele já fez. Em todos os vídeos tem a descrição daqui do programa. Agora vou também fazer a descrição do programa e a descrição do canal do YouTube, porque faz sentido. Sim. Então, o que é que tem o meu canal? O meu canal andou assim um bocadinho perdido há uns tempos, mas agora tem três coisas essenciais. Tem conteúdo otaku, que este tivemos aqui a falar. Pode ser desde tops de animes, sugestões de animes, pá, eventos de cosplay, eventos, pá, tudo que vier à cabeça dentro desse tema. Tem também outro separador, que é de motivação, autoajuda, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, se quisermos chamar assim. E tem outro chamado de sketch, que estou à espera de alguém para me ajudar e para... pronto, tem três tópicos. Estes três tópicos correspondem a três coisas, as três coisas que mais gostas. Sim, que eu gosto e acho que consigo adicionar algo para o mundo, estás a ver, não é? Tem a ver mais com aquilo que tu achas que podes contribuir mais. Sim, dentro do formato que eu gosto de tanto como espectador, doutor, acho que eu consigo fazer neste momento. Óbvio. Portanto, o primeiro, o conteúdo otaku, que dá até a origem ao nome do canal, não é? O conteúdo otaku, já discutimos um bocadinho. O status é porque só porque fica bem. Status otaku. É para rimar. És grande rapper. Sou grande rapper. Não, eu faço improviso. Improviso. Estou aqui no Imaginário 21. Leves aqui um grande pum. Exato. Oh, não, é... A qualidade... portanto, se vocês querem ouvir coisas desta qualidade, é já subscrever o canal. Pumba! Vamos cá. Qualidade que meu senhor quer dizer. Sim. Aliás, a minha reação foi ficar sem reação. Normalmente é assim que a gente fica. É assim que a gente fica quando os nossos ídolos estão em performance avançada à nossa frente. Agora a questão é... Porque eu não... status. Porque o nome Status Otakus? Basicamente não havia nenhum nome no YouTube chamado Status Otakus. É um nome que rima, é um nome fácil de encontrar, basicamente em termos de marketing. E porque, pronto, Status Otakus relaciona com o canal e quem curte de anime também pode curtir a evolução pessoal. E sketches, que toda a gente gosta de se rir. Pronto, ok, pronto. Portanto, a cena dos sketches ainda está um bocadinho parada, não é? Sim, está em desenvolvimento, está em progresso. A loading, está a fazer loading. A questão do conteúdo otaku é uma cena que sai naturalmente. Como é que tu chegas ao tema para o vídeo? É uma ideia que tens? É uma cena que tu ouves? Partilhas uma notícia? É um top 10? É um... Como é que eu chego? Pode ser. Ah, pode ser tudo, meu. Pode ser top 10, pode ser um review de um anime, posso falar de uma personagem em concreto, posso falar de um evento, posso falar sobre um poder de uma personagem, posso falar do estado do anime num país, posso falar de tudo o que eu quiser desse tópico, posso falar o que é que eu gosto do cosplay, o que é que o cosplay está a fazer em nível mundial, posso falar de tudo, meu. Espetacular. O homem pode falar de tudo e ninguém o pode calar, portanto, epá, tenham cuidado. A questão é esta. A segunda questão é, portanto, esse conteúdo já vimos que o conteúdo do ataque, o conteúdo do anime é este. O conteúdo dos sketches está em produção, portanto não vamos falar. Depois, quando tiver, vamos fazer outro play e a gente vai falar outra vez. Mas, e tem o conteúdo da evolução espiritual, que é uma cena importante para ti. Sim, eu acho que é uma coisa... A pergunta de merda, viste? Não, não é uma pergunta de merda. Acha que é importante para si. Claro que sim, acho que todas as pessoas, no fundo, gostam de se sentir bem. E isso é um estilo de vida que promove exatamente isso. E se eu puder contribuir de alguma maneira, nem que seja de uma maneira leve, para começar a iniciar pessoas a automotivarem-se e a sentirem-se melhor, eu acho que é uma coisa que eu posso fazer fácil para ajudar as pessoas. Porque isso também te faz sentir bem a ti. Isso também contribui para a tua própria evolução pessoal e bem-estar, é correto? Claro que sim. Pronto. Diz-me lá assim, não sei se tu tens três regras, duas coisas, dos conceitos sábios. O que eu digo é, diz-me para uma pessoa que nunca viu o teu canal e queria, agora fico interessado com a descrição, dos vídeos que já tens nesse tema social, okay. O que é que tu trataste? Tratei. Tratei um bocado da questão de não se preocupar tanto com o que as pessoas pensam. Ok. Já é um defeito muito grande. Sim, muita gente perde muito tempo a preocupar-se com muitas coisas que não interessam. Ok. Tratei isso e basicamente eu tento fazer coisas assim mais fáceis de captar, possas pôr em prática já hoje, já agora. Ok. Portanto, uma coisa que não envolve muito estudo e que envolve muita ação. Sim. Dirias isso? Por aí, exatamente, sim. Qualquer pessoa pode ouvir aquilo e pensar, ok. Pode concordar ou não com o que está a ouvir, mas pode pôr aquilo em prática e ver por si se aquilo funciona ou não. É uma coisa fácil. É uma coisa que tu metes em prática, dá resultados ou não, depois também depende da prática que a pessoa leva. E agora, assim, claro que eu aqui vou falar de uma maneira geral, não temos tempo para abordar tudo, mas quem quiser já sabe que pode ir ao canal e ver o que é que o Nuno tem para dizer sobre este tema. É um tema que é recorrente. Amigos, é engraçado. É engraçado e não é por acaso, mas é uma coisa que deve e que eu acho que no fundo vai preocupar as gerações a seguir à minha, que eu já tenho 30, né? Portanto, as gerações que nasceram agora, quando eu tiver for velhinho, para isto já vai ser uma coisa muito normal. Portanto, evolução pessoal, evolução espiritual. O que é que tu fazes para a tua evolução espiritual? Bem, o que eu faço é muito simples. Eu gosto muito de monges budistas. Não sei, tu próprio acho que sim. E pois não. E que tanto gostas, mas com leite? De soja. De soja. Pumba, vai buscar! Incha-me o porco nazi. Agora a questão é... em que é que esse gosto pelos monges influi na tua vida? Meu, por acaso, como eu descobri o budismo e a espiritualidade em si, foi bem engraçado. Força. Eu estava a ver... Faz-me partir a rir. Pronto, foi bem engraçado mesmo. Estava a ver outros youtubers, neste caso o J-Vloggers, que é o pessoal que faz vlogs daily life no Japão. Um deles era o Ryan... Ryan qualquer coisa, não estou a lembrar agora. Esse rapaz, ele estava a fazer um Q&A. E alguém lhe perguntou... É um perguntas e respostas. O homem em inglês, peço desculpa. E alguém lhe perguntou... tu tens uma maneira de estar pacífica? Tens assim algum mentor? Alguma coisa que te guia? E eu... sim. Eu acompanho este grupo monge budista australiano. Assim. Ou seja, eu descobri a espiritualidade, o budismo e isso tudo a partir do Japão, que vem a partir do anime. Que vem a partir da Austrália. Não, os... Hã? Mas isto como está, as cenas estavam... Globalize. Estavam ligadas. Sim. Por causa do meu gosto do anime, fui comprar cenas de Japão. E aí vem para anime. E o que é que eu faço? Uou! E o que é que eu faço? Este grupo budista, chama-se Buddhist Society of Western Australia, eles basicamente, todas as sextas-feiras, dão uma palestra, gravam e metem no YouTube. Muito fixe. Monges budistas. a fazer isto. É muito épico. É muito bacana porque é uma forma imenso, quer dizer, o que quero dizer? É uma forma de partilhar a cultura deles de uma maneira tipo exponencial. Metes no YouTube, há um bacana aqui em Portugal que liga aquilo e vê aquilo que os bons budistas disseram na Austrália. Quer dizer, é a globalização do seu máximo, do seu ultra power. É isto. Portanto, esse daily vlog levou-te a descobrir os monges, se ainda segues esse vlog. Às vezes sim, ele também parou um pouco, mas sim, eu continuo a tê-lo. Regan Vegan, lembrem-me do nome. Regan Vegan, yes. Tu és vegan? Sim. Só vai dar cenas, já isto. Mas tu vai dar cenas, pá, mas por isso, mas quer dizer. Só te convidei para fazer. Man, é assim, não pode ser, porque eu penso assim, eu tenho que brilhar. Não, pá, mas por isso é que eu convido estas pessoas para falarem. Para vocês verem, não só a diversidade de coisas que as pessoas são, efetivamente, e como a diversidade de coisas que cabem dentro de uma pessoa só. Portanto, de diversidade de interesses. Ser vegan não é uma questão de interesse, é uma questão de saúde, é uma questão de escolha, é uma questão de quê? É tudo isso que vais dizer. É uma mistura de tudo, de saúde, de valores. Mas foi a partir da evolução espiritual. Foi isso ou. Comecei a. Já agora? Eu comecei a ter os primeiros passos na evolução espiritual, sim, diria mais light. Sim. Comecei a tornar-me vegetariano. Certo. E conforme fui-me avançando na cena, também fui avançando na cena vegan. Vegetariano para vegan e também com a cena da evolução, também. Ah, está tudo ligado, no fundo. Explica só muito rapidamente a diferença entre vegetariano. Ok. Vegan. Não, mas eu ouço isso todos os dias. Desculpa, Nuno. Vegan não come carne, peixe, ovos, leite, nada que tenha origem animal, nem veste coisas de couro e essas coisas. Vegetariano come, pode comer ovos, pode comer leite, pode comer peixe, já assim um bocadinho esticado. Vegan. Ignora mesmo a proteína animal. Vegan ignora tudo, seja animal, proteína ou derivados, ou seja o que for, quer dizer, não usas manteiga, por exemplo. Ok. Portanto, isto tem tudo a ver, então, no fundo, o teu canal reflete um bocadinho a tua filosofia de vida. Um bocadinho? Muito? Sim, porque a ideia do YouTube é broadcast yourself. Toma, vai buscar. Portanto, se o YouTube não sabia, já passou a saber. É um bocado por aí. Então, mas agora entrando só um bocadinho neste aspecto que eu acho interessante, que é. Então, e cá? Hã? Não. E partilho, viu? Não. Mas sentiste alguma dificuldade? Não, isto é uma coisa que eu aconselho a todas as pessoas que queiram eventualmente mudar um dia, é. Faça mudança gradual. Eu comia carne quando queria ser vegan e vegetariano. Eu era. Deixei primeiro as carnes vermelhas, comecei a comer só carnes brancas. Passado uns tempos, deixei as carnes vermelhas, estava a comer só peixe. Passado outros tempos, fui deixando peixe. Porque se for uma cena drástica, vai correr mal. Tem de haver o desnível, ou o desmame, ou o que queres chamar. Portanto, tem que haver a desabituação do nosso corpo a receber a proteína daquela maneira, vai receber de outra. Sim. Qual sim. É? Tens várias. Tens sementes, grão, feijão, os verdes, que é engraçado, um prato cheio de brócolis tem mais proteína do que um prato de carne. É? Não sabia. Pronto, desculpa. Oh, não, desculpa, pronto, epá, mas eu hoje comi brócolis com carne. Mas comi. Mas eu o que eu acho chato às vezes é que agora estamos aqui a brincar, mas eu percebi pela tua expressão que há muitas perguntas e muita gente sempre a questionar-te porquê, mas come lá, mas é só. Mas reparem, é só uma bolacha com chocolate. Mas epá, não estás a ver os ovos, portanto. É muito por aí, porque é como é que eu ia dizer? Há muitas pessoas vegans que costumam dizer isto, que costumam questionar o estilo de comida delas, mas depois ficam chateadas simplesmente por serem diferentes. Estás a ver? Não ficam chateadas por eu dizer, ah, tu comes carne, porque eu não faço isso, mas ficam. Elas dizem, tu não comes carne? Yeah, é verdade. Mas depois ficam chateadas por teres feito uma escolha diferente deles, eles não terem, se calhar, ou à vontade de ser diferente por eles próprios. Porque é difícil destacar-te se não tiveres coragem, estás a ver? Pronto, então, neste caso, eu até diria mais, que é uma pessoa que a perguntar a um vegan, porque é que ele é vegan, vegan explica porquê, mas se tu perguntas a essa pessoa a seguir, no seguimento dessa conversa, se tu perguntas a seguir porque é que ela come carne, ela já vai ficar toda ofendida. Por... Vamos, como assim? Então, não tens maneira de questionarmos os meus estilos de vida, mas já fiz aquela coisa. Mas eu fazer isso aos outros é na boa, porque tu é que és esquisito. Yeah. E ainda por cima vês anime, não? Não, não, menino. Ainda por cima, e nem sequer vou falar naquela coisa de andar a lutar mascarado. Pois, é que você não só se mascara que ainda luta com outras pessoas a fingir que nem sequer é a sério, nem sequer dói. Não, mano, espera. Não, vamos só para terminar, que já estamos um bocadinho em cima do tempo. Mas, não há problema, porque o programa é meu, é que sei. Oh, damn! A questão é, a última questão que tenho para ti é, tu também tens gosto pelo wrestling, já fizeste inclusive wrestling? Sim. Confirma-se? Sim, eu já pratiquei wrestling no centro de treinos de wrestling CTW durante 2-3 anos. É o que eu posso dizer, é uma experiência que mudou a minha vida. Só assim? Nada de especial? Em que aspecto? Basicamente, desde o professor Red Eagle, à camaradagem que há, que é ridiculamente, absurdamente grande, a todos os treinos, saberes todas as coisinhas, a preparação física que tens que ter, porque, ah, e tal, aquilo é sports entertainment, está bem, sofre lá um Batista bom sem saber cair. Pois é. Porque, já agora, deixa-me dizer, eu pesava 93 kg. Hoje em dia já não peso 93 kg por causa do Red Eagle e do CTW. Isto é uma dica. Está tá aqui uma dica subliminar para mim. Não. Sou ligeiramente mais redondo. Sim, sim, claro. Nossa, arranjas um personagem agora. Não, estou a brincar, mas... É uma coisa que faz bem que... a todos os níveis. E até a nível... Desculpa, interromper o... Não, força. Até a níveis de confiança, de interações, tudo. Aconselho toda a gente fazer um desporto, neste caso, se são fãs de wrestling, de ver WWE, pá, experimentem um treino, é grátis, não perdem nada, pelo contrário. Até podem ganhar o gosto por fazer wrestling e fazerem aquilo que vocês veem na televisão. Porque também há wrestling em Portugal. E sobre isso, vamos ter uma entrevista com o próprio Red Eagle, eu espero que sim. Red Eagle, não te chateies. Eu estar a dizer já antes de falar contigo, mas eu espero que isso vá acontecer, eu acho que vai, e nesse dia vamos falar então tudo o que temos para saber sobre wrestling e sobre o centro de treinos de wrestling e sobre as pessoas que lá estão, as pessoas que todos os dias fazem aquilo e que todos os dias fazem aquilo com muita dedicação, com muito amor, e que é a principal coisa. Não temos que ser todos WWE. Até porque, se calhar, nem é o melhor wrestling, que é só o mais visto, digo eu. Mas temos que ser todos apaixonados por aquilo que fazemos, e essas pessoas que claramente têm uma paixão, como tu tens a tua, se calhar, por wrestling, mas se calhar mais ainda por anime, se calhar mais ainda por evolução espiritual, mais ainda por fazer rir, e por isso é que, se calhar, recentemente não estás a fazer wrestling, estás a fazer essas coisas, estás a fazer outras coisas, digamos. Exato, assim. Exatamente. Sim. Pronto. Não sei se tu, portanto, vamos deixar os links na descrição. Se tu faltou alguma coisa, se queres acrescentar alguma coisa, se está tudo dito em termos da tua, daquilo que tu querias vir aqui dizer, se queres deixar uma mensagem para os fãs. Não quero deixar uma mensagem para os fãs, mas quero deixar uma mensagem para todas as pessoas que estejam a ouvir. Obrigado, deem aqui uma grande força ao Emanuel e aqui à Antena Web. E acima de tudo, tenham coragem para fazer as coisas que vocês gostam. Não se preocupem com o que as pessoas dizem, ou o que importa é serem felizes, ponto. Mais nada, ponto. Terminamos assim esta entrevista espetacular com o Nuno Salta. Saltou aqui várias... tinha que fazer. Saltou aqui várias barreiras. Ensinou-me, a minha amizade com ele ensinou-me uma coisa, que é: tu tens gostos, assumes que tens esses gostos, sejam eles quais forem, e mais do que isso, fazes alguma coisa acontecer com esses gostos, e isso é a cena mais importante. É a cena que eu acho que vamos retirar daqui, é que podemos ter muitas paixões e podemos ser felizes e podemos fazer outras pessoas felizes, inclusive, com as nossas paixões. É isso que eu espero que o Imaginário faça por vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de fazer esta entrevista e nós vamos nos ver no próximo Imaginário 21. Não faltem. Até lá. Fui! They say your home is where the heart is, but my heart is wild and free. So am I homeless or just heartless? Did I start this? Did it start? They say fear is for the brave, for cowards never staring in the eye. So am I fearless to be fearful? Does it take courage to learn how to cry? So many why roads, so many miles to go. Down from the hillside to the sea.

antenas nos cabelos, quem me leva? Tenho pressa, pé de cabra, pé de dança, dançar por gosto.